Vai, nega, fala que o pai mandou, viu? Vai lá e fala que o pai mandou. É, filho. Acende o candeeiro, ó nega. Alumeia o terreiro, ó nega. Vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio. Cheira, vai, nega, vai. Acende o candeeiro, ó nega. Alumeia o terreiro, ó nega. Vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio. Cheira, guarde a Praça Maria antes que fique tarde. Daqui a pouco escurece, não dá pra avisar ninguém. Na volta não esquece de falar com Dona Irene. E passar pelo armazém, trazer um pacote de vela e um litro de creusene. Desta vez não pode acontecer o que aconteceu da outra vez. Foi uma coisa incrível. O ensaio parou porque faltou combustível. Vai, nega, vai. Acende o candeeiro, ó nega. Alumeia o terreiro, ó nega. Vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio geral. Vá depressa, Maria, antes que fique tarde. Daqui a pouco escurece, não dá pra avisar ninguém. Na volta não esquece de falar com Dona Irene. E passar pelo armazém, trazer um pacote de vela e um litro de creusene. Desta vez não pode acontecer o que aconteceu da outra vez. Foi uma coisa incrível. O ensaio parou. Vai, nega, mas vai. Acende um candeeiro, ó nega. Alumeia o terreiro, ó nega. Vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio geral. Vai, nega, vai. Acende um candeeiro. Vai, fia. Fala que o pai mandou, viu? Alumeia o terreiro. Vai buscar. Não vai trazer combustível de avião, viu, nega? Vai falar que o pai mandou. Pra trazer daquele mel, daquele mel bom que matou o vigia, viu? Só pra nós. Mas não demora, viu, filha? Porque o pai mandou, pai mandou.